estender a mão. Minha situação é de melhor pra melhor. Eu já consegui sacudir o pó. Se você precisa de ajuda, ó. Se você de mim sentir inveja, ó, ó, ó. Canta pra espantar o mal. De tristeza eu tô legal, irmão, eu já tô legal. Com o poder de Deus, já tô legal. Ele me abençoou, já tô legal. Da minha família ele cuida, já tô legal. Vida eterna me dá, já tô legal. Já tô legal, já tô legal. Isso é o que interessa. No dia a dia o que pega é a palavra. Dá um sumiço no azedo da vida. Tira dor, o ódio, cura a ferida do coração. Meu irmão, deixa pra trás tudo de ruim. O que passou, passou. Quer sofrimento pior do que o do Senhor, mas suportou por amor. Então não tenho motivo pra desistir. Continuo na pegada pra conseguir o que tem por vir. Independente da situação, não abro mão da verdade que liberta da opressão mundana, da força maligna, da seta que inflama e se marca a dos nossos corpos aderem chamas. Então não vacile, saia do coma, da ilusão do mundo. O tempo é curto, os corações hoje em dia estão duros. Onde falta amor, sobra orgulho. Mas tá valendo, o jeito tá voltando. Enquanto isso, não vamos parar de anunciar as boas novas. Ele vive, o rei vive. Aplaudam meu pai, por favor, aplaudam meu pai. Isso aqui te eu falar na moral. Envergonhar o capiroto, o príncipe do mal. Glória e majestade ao rei imortal. Deus me fez um gadita, ó, que mil grau. Aí me resgatou do charco de lodo. Me pôs de pé pra acionar os gogos. Eu já chapei o fogo, mas ainda é pouco. Espírito Santo, enche-me de novo. Eu vou sair andando por toda a cidade. Eu deixo brilhar a luz da verdade. A aliança pega fogo, só fortalece. Aqui cê é, Itaquera lá do leste. Medo, peso que reduz sua fé em destroços, os ossos fracos, desgastados pelo período da espera. Irmão, não te espera, espera que prospera. Não se espera, tem hora que gela, mas a palavra é fiel. Deus zela pela promessa, festa no céu. Quando morto, arrependido, rejeito fel. A taça de absinto, Jesus Cristo é o que vivo. Não somente sinto, se necessito, confio, pois sei em quem tenho grito. Meu registro, paz, capaz, espírito, sabe? Essa música preto, Nelson, é ali.